ai Dumnezeu de capelă. E a moça que me encanta, vai de branco ao lado dela. Seu olho de menina brilha mais que a luz da vela. E eu não sei da esquina quem olhar. Tal como a Virgem Santa, ela é também moça donzela. Ali a graça é tanta, a moça é santa e a santa é bela. A moça vela santa e pela moça santa vela. E eu não sei da janela que todo o povo canta, eu vejo a procissão passar. E eu não sei se quero a santo a ela acompanhar. A procissão devolve a santa ao nicho da capela. A moça beija sua amante e acaba sentinela. No instante desse beijo, o meu olhar cruza com dela, selando esse desejo aos pés do altar. Desse beijo, o meu olhar cruza com Deus.